figlio da puta. Oh, boa minha mulher me fez entrar numa luta. Agora me toma, fica tomando drogas pra virar tigre, urso, lobo e dragão. Pra detonar os comparsas desse cuzão. Morra, nefasto mestre! Morra, nefasto mestre! Agora me toma ficar tomando drogas pra virar urso, tigre e dragão, pra detonar os comparsas desse cuzão.